atmosfera com odor de carne humana e formol. O conflito é real, não é jogo de paintball. O sangue não é mistura de Nesca e Caro. Orifício no tórax, efeito cinematográfico. Hemisférios cerebrais são sensores de perigo. Todos são santos, os com táticas contra o extermínio. Desistem civis, são soldados em prontidão. Aplicando no novo lance em caso de autopreservação. No modo silencioso, smart no porta-mala. Foi moqueado pra salvar engenheira sequestrada. A bazuca tá na logística contra o pelotão. Se passa pela barreira de concreto e olha o sabão. Dispara munição expansiva de ponto ogival. Pra nossos nomes não disputarem com Hermílio e Gerdau. Tem vitória por W.O. no vestibular disputado. Seu ataque biológico gerar o chefe do tráfico medalha. Fui estrategista sem ver estudar a lição. Eu fiz FG encher de um trabuco e um caminhão. Te convocaram pro combate simular a base metralhada. Pra justificar sua cabeça arrancada. Pra que o PM matador fosse eleito deputado. Mesmo tendo na legenda o número de seus assassinatos. Não respiro gás laria, eu te vejo as antiaéreas. Um dia disso só faz ver todas as convenções de Genebra. Não é preciso se alistar pra tá em combate. Só ter contra você um exército covarde. Na sua visão, outra nação, outra língua. Um motivo pra perfurar seu coração. Não é preciso se alistar pra tá em combate. Só ter contra você um exército covarde. Na sua visão, outra nação, outra língua. Um motivo pra perfurar seu coração. É guerra quando no QG do Depat e Denac. Trabalham pra te ver no raio sonhando com resgate. Esperando truta, jogar carreta pro explosivo. Pra vazar do recinto de concreto, aço fundido. No pacifismo não tem boneco no banco do bebê. Pro correria desistir do Lexus quando vê. Criança não ouve militar aposentado. Contratado pra preparar o exército do bairro. Me treinei pra não crer na autoria desconhecida. Que joga no tráfico mortes na periferia. Pra ler no crânio do GCM partido. Que a lei áurea é hedionda como escravismo. Fomos convocados pra entrar na frequência da polícia. Se pôr a cargamba é arrombado, vai virar carniça. Pra ser os quartos que aparecem no vídeo. Sendo ridicularizado pelas tropas de assassino. A intendente dos nove tem um ladrão respirando. Me esquenta que esse aí o diabo já tá esperando. Quando não, nos impomos no front atraímos. Mais do que white boys, brincando negro e nordestino. Também a pior psiquiatria da humanidade. Molhando doente no relento pra vender seu cadáver. Execução sumária no laudo do legista. Prova que tome alerta vermelho no túnel vietnamita. Não é preciso se alistar pra tá em combate. Só ter contra você um exército covarde. Na sua visão, outra nação, outra língua. Um motivo pra perfurar seu coração. Não é preciso se alistar pra tá em combate. Só ter contra você um exército covarde. Na sua visão, outra nação, outra língua. Um motivo pra perfurar seu coração. Um minuto respirando o O2 da favela. Metaboliza proteína pra tirar toda a Noruega. Pra enganar proteções residenciais e grafitar parede com 14 ossos faciais. Quando anular o seu direito à infância, te deram a vó pra desativar aparato de segurança. Pra acordar quem fez assim, tranquilo foi deitar. Lembra do cuzão que apoio tático não vai chegar. É inimigo antes de articular sua ofensiva. Devia pensar nos 1-2 apurado pela polícia. Temos 9-10 chances de furar seu intestino e assistir a perda gradual dos seus sentidos. E passar o fim de semana gastando sua grana enquanto limpa o luminol no seu casaco de pele de panda. Vou tá realizado quando fomos pra Pinheiros. Campo na mansão pra fazer dinheiro. 5 toques no interfone, saiu a governanta. Encosta F-250 que é hora da mudança. Mesmo de frente num programa de reconciliação. Nunca vou oferecer pro algoz meu perdão. Se está em merecer morrer pelo trabalho forçado. Quem gera Rosenbach tinha que ser degolado. Nos obriga a louca casa pra túnel de fuga das grades. Devia ser forçado pro crime contra a humanidade. Preciso se alistar pra tá em combate.